Portal do Arrocha. Olha, toda noite eu tô sentado ali com o meu violão pra me fazer sorrir. E só me vem lembranças, só me vem lembranças. Olha, toda noite eu tô sentado aqui tocando aquela mesma canção que você gosta de ouvir, que você gosta de ouvir. E me fazem cada vez mais chorar, que me fazem cada vez mais sofrer. O corpo não aguenta, o coração começa a chorar. Tem dentro de mim tudo que vem. Mas a canção, não deixe eu viver assim, sofrendo porque você disse que não me ama mais. Até você sofre quando me vê, até você chora quando me vê, até você não aguenta me ver, até você vê meu violão sofrer. Olha, toda noite eu tô sentado ali meu violão pra me fazer sorrir. E só me vem lembranças, só me vem lembranças. E me fazem cada vez mais chorar, que me fazem cada vez mais sofrer. O corpo não aguenta, o coração começa a chorar. Até você chora quando me vê, até você não aguenta me ver, até você vê meu violão sofrer.